dançando borococô. Esse é o forró de Caruaru. Só tem tatu, só tem tatu, dançando borococô. Tatu fez buraco pra enterrar a cabeça do mau tempo. E a cabeça do tatu ficou cinzenta de tanto rolar. Só tem tatu passando por um cocô. Esse é o forró, é o forró, é o forró, é o forró, é o forró. Caruaru, só tem tatu passando por um cocô. Tatu vem curar pra enterrar a cabeça do mau tempo. Que é a cabeça do tatu que fosse feita de tanto, de tanto, de tanto, de tanto rolar no curucucu que quebrou a cabeça do tatu. Esse é o forró, é o forró de Caruaru. É o forró de Caruaru, só tem tatu passando por um cocô. Só tem tatu, só tem tatu, só tem tatu passando por um cocô. Tatu faz buraco pra enterrar a cabeça do mau tempo. E a cabeça do tatu ficou cinzenta de tanto rolar, rolar, rolar no curucucu. Quebrou a cabeça do tatu. Esse é o forró de Caruaru. Forró de Caruaru, só tem tatu, só tem tatu. Esse é o forró de Caruaru, só tem tatu. Esse é o forró de Caruaru, canta Damião Ferreira da Cruz, da minha experiência. Esse é o forró de Caruaru, só tem tatu, coçando por um cocô. Tatu fez buraco pra enterrar a cabeça do mau tempo. E a cabeça do tatu, ô cinzenta, de tanto, de tanto, de tanto, de tanto rolar, rolar, rolar. Caruaru, só tem tatu, forró, forró, forró, forró, Caruaru, forró, forró, Caruaru, forró, forró, Caruaru. Ela dá minha experiência. Para aí. Dá minha experiência.